se escondendo do que é real. Andando pelas beiras, viajando no seu irreal. Castelo de areia, onde vão quebrar as ondas do mar. E o que será da vida? Vida, vida. Viver a vida inteira, cada dia afinal, buscando em sua alma algo que acabe com este mal. Pois um tiro no escuro pode ser a solução ideal. E o que será da vida? Sofreu, filho de Deus.